te fez. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontrei meu peito esse amor que ele não quis te dar. Amor, como nunca fiz. Perco a cabeça e queimei seu fogo. Eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Tornei meus braços, te faço sonhar. De mim, mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui.